Eu tô na preguiça que sempre te dá. Quando olha no relógio já passou das seis. Eu tô na playlist do teu celular, escondido na história da música 3. Tô no teu reflexo no espelho, no teu travesseiro, sonho pesadelo. E quando acordar eu tô aí, mesmo sem estar. Tô naquela fome louca de manhã, na vontade de comer besteira no café. Tô naquela blusa que eu sei que é azul, só pra me irritar insiste em dizer que não é. Tô na solidão do elevador, no teu cobertor, no filme de amor. Seja onde for, eu tô aí, mesmo sem estar. Saiba que eu sempre tô aí. Saiba que eu sempre tô aí. Mesmo sem estar. Que tal apostar? A gente não se fala mais por um mês. Você vai ver que o tempo não muda nada. Nada, nada, nada. Eu tô aí, mesmo sem estar. Eu tô na preguiça que sempre te dá. Quando olha no relógio já passou das seis. Eu tô na playlist do teu celular, escondido na história da música 3. No teu reflexo no espelho, no teu travesseiro, sonho e pesadelo. E quando acordar eu tô aí, mesmo sem estar. Tô naquela fome louca de manhã, na vontade de comer besteira no café. Tô naquela blusa que eu sei que é azul, só pra me irritar insiste em dizer que não é. Tô na solidão do elevador, no teu cobertor, no filme de amor. Seja onde for, eu tô aí, mesmo sem estar. Saiba que eu sempre tô aí. Saiba que eu sempre tô aí. Mesmo sem estar. Que tal apostar? A gente não se fala mais por um mês. Você vai ver que o tempo não muda nada. Nada, nada, nada. Sem estar, que tal apostar?